centro da periferia. Com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bom Zé Correria. Edilie, Edilie, Edilie, Edilie, Edilie, Edilie, Edilie, Edilie. Quando meu nome mandou 10 que 10, quando eu mandar você aqui, tá bem, vem piriquita, tá bem, piriquita. Eita, que a carroça vai só no aquecimento. Olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Essa batidinha é maneira. DJ Adriel de Mosquinho. DJ pra fazer sucesso. Aquecimento, vagão. DJ. DJ. Já, já, vamos mix por aqui. Geração, é mais que nome. É uma marca. Olha só, olha só, olha só. É só catucadão, catucadão, catucadão. Catucadão, catucadão, catucadão. E a galera invadindo, que legal! Carlos Sonic.

Cadê sua gente aí? O nosso amigo Magno Mescoto já vai mandando avisar. E nesse domingão dia 20, hein? Haroldo Reis e Balbino esteclado aqui no Boquinha do Palmeiro, que legal! É domingo dia 20, hein? Aqui no Que Legal, Haroldo Reis e Balbino nos teclados, hein? Quem quiser seu ingresso, só chegar junto aí no bar. E não vai estar só eles dois aqui, não. Tem também Carreta de Tsunami. O DJ Lohan tá cheio de moral. Pra tocar fazendo cara de mal. Girando, girando, é o paisagem tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Girando, girando, é o paisagem tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego. E vai girando, vai girando. Próximo é domingão de avis, hein? Aqui no Que Legal, Haroldo Reis e Balbino nos teclados. E a Carreta de Tsunami. E pra te não ficar de fora, vai logo comprar teu ingresso aqui no bar. Olha o batidão, e olha o batidão. E no passado, agora onda junto e misturado. Não é bastante? E no passado, agora onda junto e misturado. Não é a lavadeira e nem a varejeira. Sabe quem é? É a fuxiqueira. Não é a lavadeira e nem a varejeira. Sabe quem é? É a fuxiqueira. Fala o fuxico no áudio, som automotivo 4.0. O calçom do bobão com o DJ Lindo Daniel Pressão. É a fuxiqueira, é. Fuxiqueira. No WhatsApp ela não perde tempo, ela quer saber até do seu pensamento. É, como é? No Facebook ela cutuca tudo. Olha a fuxiqueira, isso é um absurdo. Olha o fuxico, no alto o som, alto o botinho. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. O meu parceiro Gilson, lá do meu setor de Marituba, meu irmão. Ele e toda a sua família. Boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E a novinha passando. E a carroça? O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. E a novinha alisando a cabeça do coco. E o coco suave, todo sorridente. E o Valmix? Gordo, olha o gordo. Tinha pressão, patrese mais no beat. Patrese mais no beat. É o Neto em ação. Traz a garrafa de Xandão. Por quê? Por quê? Por quê? Olha o crocodilo aí, olha, olha. Olha o crocodilo, pode crer. Rapaziada do Júlio, essa vergonha isso vem. Aqui no Que Legal. Boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Haroldo Reis e Valminho nos teclados. É aqui no Que Legal. Vem que eu vou te levar. Eu sei que você vai gostar. Eu sei que você vai gostar. Eu sei que você vai gostar. Vem que eu vou te levar. Eu sei que você vai gostar. E o parceiro Jacques também. Ele tá curtindo a carroça. Vai gostar. E vem. Guimarães Transportes e Super Sonic Transformers. É pra galera chegar junto, então. Pode mandar a putaria, vai. chão, toca a bunda batendo no chão, toca a bunda batendo, toca a bunda batendo no chão, toca a bunda batendo no chão, toca a bunda batendo no chão, toca a bunda batendo no chão, toca a bunda batendo no chão, toca a bunda batendo no chão. E vai descer, e vai descer, não vai. Você me deixa louca, botando lá no chão, toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, assim, sou eu tão louca. É só aquecimento da carroça, meu irmão. Gordinho, desse jeito você me deixa louca. Botando a toda na minha boca. Eu sei que você vai, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, se sou eu tão louca. DJ Paulinho, da Adidas Produções. Gordinho, desse jeito você me deixa louca. Botando a toda na minha boca. Camarão, só te olho no movimento. Até porque ninguém é de fé. Não te chamo, não, não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar, não. Por isso que isso não pode ir além. Vamos parar de brincar e procurar alguém para amar. E pra não piorar este erro, se me deixa em paz. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, oh. A nossa história chegou ao fim. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, oh. A nossa história chegou ao fim. E o Palmeiras está se preparando por aqui, ó. Ele tá só naquecimento também. Manda a R15. Mais um então. Aniversário do campo, hein? Vai ter um festival esportivo aqui. Música ao vivo com Bruno Andrade. Carretinha, menina, veneno, meu irmão. E quem quiser se inscrever aí, ó, inscrever seu time, é só chegar junto aqui no bar. É dia 8 de janeiro. O som voltou, é o poderoso Ruby. Pode escutar! O som voltou, é o poderoso Ruby. Vem curtir com a nave, vem pra cá se divertir. Querem de com a nave, vem pra cá se divertir. A vida só voltou, é o poderoso Rubi. A vida só voltou, é o poderoso Rubi. Vem curtir com a nave, vem pra cá se divertir. Querem de com a nave, vem pra cá se divertir. Produtora Matrix e Vigia. Vem curtir o Rubi, que a nave tá de volta. MC Jake tá cantando e lançando música nova. Novinha fica assanhada e geral vai endoidar. É o Rubi que tá tocando pra fazer a mina pirar. Essa é a inovação, a nave solta o batidão. É o Rubi que tá tocando e ritmo de ostentação. E ritmo de ostentação. Na vida o som voltou, é o poderoso Rubi. Na vida o som voltou, é o poderoso Rubi. Vem curtir com a nave, vem pra cá se divertir. Rapaziada do Júlio Santana também, com a gente aqui no Que Legal. O considerado Aglisson Produções. Aqui é o MC Jay, no time das aparelhagens. Sai da frente que não está atropelando tudo. E a gente vai, e a gente vai. Tá gravando? Tá gravando? Já tá, meu irmão. Então grava lá, me mamando. Dia 8 de janeiro, gente! Aniversário do campo! Aqui no Que Legal! Vai ter festival esportivo! E quem quiser se inscrever o seu time aí, ó! Só chegar junto no bar! Isso de um tempo, Eita, que legal! Seus olhos, ouço o que eu digo. Se eu souber errado, ligou comigo. Chegou ao fim. Me deu mentindo, me iludindo. Eu fiz de tudo que foi possível por ti. Você não cuidou de mim. Não vai mais me usar. Você não vai mudar. É melhor assim. Foi seu amor para o pra longe de ti, voltar a sorrir. Jogar no lixo tudo que passou. Doe seu amor para o outro lado. Tentar correr. Pra longe de ti, voltar a sorrir. Jogar no lixo tudo que passou. Domingo dia 20, hein? Haroldo Reis e Malvinos Teclados. Aqui do Balero, que legal. Quem quiser antecipar seu ingresso, é só chegar junto aí no bar. Seus olhos, ouço o que eu digo. Fez tudo errado, brincou comigo. Chegou ao fim. Carroça Some! Pra galera chegar junto e dançar. Me diga que não é o fim. Ouça, ouça. Isso vai ser demais pra mim. Espere, não tome decisão precipita. Tu sabes que eu te amo e é só você a dona do meu corpo. Meu parceiro Gil, beijo! Lógico, Valentim, por aqui, ó. Ele e toda a sua família. Parceiro Jacques também. Tocando a nossa canção de amor junto com o Vanderson. Por isso vem pra cá comigo, eu vou te levar. Galera do Júlia Cefé! Ao som do super dinâmico, é o mega preferido. Ao som do super dinâmico, é o super dinâmico. Vem pro super dinâmico, é o mega preferido. Manda 007. Eu fui Adão começando assim, ó. Pra galera chegar junto e dançar. Primeiro instante, vi que era amor. E no momento em que a gente se encontrou. No segundo instante, vi que era você. Já te amo tanto sem te conhecer. É que nos meus sonhos você é linda. E somente é mais linda ainda. Nosso amor veio de outras vidas. Eu vou te amar nas outras vidas que virão. É que você nasceu pra ser minha. Vamos dividir uma casinha. Numa cama dormir de conchinha. Deus abençoou a nossa união. E os anjos cantam nosso amor. Daquele. Primeiro instante, vi que era amor. No momento em que a gente se encontrou. Dia 8 de janeiro, aniversário do campo de futebol aqui do Manaus, que legal! Já te amo. O festival esportivo pra galera, hein? Se tiver seu time aí, quiser se inscrever, é só chegar junto aqui no bar. Inscrever seu time aí, ó. Vai ter carretinha, menina veneno. Bruna, bate ao vivo por aqui, ó. É